Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Homeopatia é uma ciência desenvolvida há cerca de 200 anos. Ô, seu Mar, o que você tá lendo aí, hein? Peraí, William, eu tava lendo aqui sobre homeopatia. Você conhece? Homeopatia? Sim, homeopatia é uma forma alternativa de cuidar da saúde do corpo e de curar doenças. Pois é, eu tô lendo, ó, que o tratamento de homeopatia é menos agressivo que o tratamento comum, pois medicamentos homeopáticos são diluídos, ou seja, são misturados em água antes de serem tomados. Interessante, hein? Então você está bem informada sobre o assunto, pois homeopatia é o tema do programa de hoje. É que no programa de hoje, meu amigo ouvinte, nós vamos falar da homeopatia como tratamento de endoparasitoses em caprinos e ovinos. Bem, eu sei que caprino é a maneira como são chamados cabras e bodes, e ovinos como são chamados ovelhas e carneiros, mas endoparasitoses eu não faço ideia do que seja ou não. Ah, mas não se preocupa não, viu, William? O pesquisador Farouk Zacarias, da EBDA, Empresa Brasileira de Desenvolvimento Agrícola, vai explicar tudinho pra gente. Maravilha, então. Um dedo de prosa. E aí, pesquisador, o que são esses tais de endoparasitoses? Endoparasitose constitui as principais problemas sanitários de caprinos e ovinos. São duas doenças com causas e agentes específicos. A principal delas é a verminose. É um grande problema sanitário que acomete os rebanhos caprinos e ovinos. Ela se caracteriza por um edema submandibular, que a gente chama popularmente de papeira, e causa uma profunda anemia dos animais. A segunda endoparasitose, também bastante importante, que acomete mais animais jovens, é a hemeriose, ou popularmente chamada de reira. Ela se caracteriza por uma diarreia de sangue, vermelha, achocolatada, fétida, e o índice de mortalidade decorrente dessa doença é bastante alto. Chega a ser mais de 50%. Nossa, mas os endoparasitas são danados de perigosos, hein? E olha, ouvinte, aumente o som do seu rádio que o pesquisador vai contar o que provoca as endoparasitoses. A colega Regina Genária continua a conversa com Farouk Zacarias. O que é que causa essas endoparasitoses? As endoparasitoses, no caso da verminose, ela ocorre bastante naquela fase do desmame dos animais. Então, quando o animal sai da fase de leite, vai à pasto. Ele indo à pasto, ele vai se infectar com as larvas do helminto, né, da verminose que já está no campo. Então, nesse momento, ele ingere essa larva e o animal inicia o ciclo da verminose, que se repete com a expulsão dos ovos, né, da ovopostura no campo, e isso é reincidente. Então, uma das causas da verminose principal e as espécies mais atingidas seria os animais jovens naquela fase do desmame. E também o superpastejo, né, muito animal no pasto, seria uma das causas. A alimentação deficiente, o animal fica com o sistema imunológico fraco para responder a essas agressões. E uma alimentação regular também, uma suplementação com proteína, com energia, daria um reforço melhor. Então as principais causas são essas, e essas duas espécies, tanto caprino e ovino, ele tem uma sensibilidade maior à verminose. Então endoparasitas são seres que passam a viver dentro dos animais em busca de comida e abrigo. É, isso prejudica um bocado a saúde de animais caprinos e ovinos. Mas vamos ouvir a conversa da colega Regina Genária com o pesquisador. O senhor pode citar, assim, algum tipo de prejuízo que essas doenças podem acarretar? É, os prejuízos econômicos são enormes, econômicos e sanitários. Desde quando o animal que está infectado com a hemeriose, a reira, ele é um portador. Então aquilo se dissemina também para outros animais que são no ambiente. Então é necessário fazer uma desinfecção muito rigorosa desse ambiente. E no caso dos prejuízos, há um retardo do crescimento, porque há uma perca de sangue muito grande, os animais ficam muito debilitados e fica predisponente a outras enfermidades. Inclusive a ingestão de alimento também não há uma absorção desses alimentos. E no caso da verminose, o dano também é bastante intenso, desde quando também o animal fica anêmico, à semelhança da hemeriose. Ele tem uma perda de sangue decorrente do que é um verme sugador e, ao mesmo tempo, uma perda de peso. Então, os animais ficam com, pode perder até 40% do seu peso por decorrente da infecção parasitária. Então, são duas doenças, se for fazer as contas, são os maiores prejuízos econômicos da caprinovinocultura decorrente dessas duas enfermidades. Tadinho dos bichos, hein? Devem sofrer tanto por conta dos endoparasitas. É verdade. E, além do mais, o produtor rural ainda fica prejudicado, como disse o Farouk Zacarias. E a homeopatia, William? Será que não ajuda a tratar os animais caprinos e ovinos das endoparasitoses, não? É bem capaz, viu, Selma? Mas vou passar a prosa para o pesquisador Farouk Zacarias, pois ele vai saber responder. Só que isso é daqui a pouquinho, porque agora é hora, sabe de quê? Música? Na ponta da língua, hein, Selma? Vamos ouvir a canção Raso da Dor, de Regis Brito. Favas Contadas. Saudade é como uma brisa fria da madrugada clara de luar. É ventania de um temporal, deixa no rastro o sentimento andar. Você, menina, me fez tua vítima, toda a distância me fez assim ficar. Eu sou capaz de subir um planalto à procura de te ver, para saciar no raso da dor a saudade de você. Eu sou capaz de subir um planalto à procura de te ver, para saciar no raso da dor a saudade de você. Saudade é como uma brisa fria da madrugada clara de luar. É ventania de um temporal, deixa no rastro o sentimento andar. Você, menina, me fez tua vítima, toda a distância me fez assim ficar. Eu sou capaz de subir um planalto à procura de te ver, para saciar no raso da dor a saudade de você. Eu sou capaz de subir um planalto à procura de te ver, para saciar no raso da dor a saudade de você. Linda música, o Nordeste é um celeiro de artistas. Ah, eu amei a canção também. Vamos voltar ao quadro Dedo de Prosa? O pesquisador Farouk Zacarias fala da homeopatia como tratamento de endoparasitoses em animais caprinos e ovinos. E como a gente pode controlar essas endoparasitoses com a homeopatia? A homeopatia, a gente enxerga a homeopatia como um componente dentro de outras ferramentas para controlar a enfermidade. Não podemos descartar o que nós falamos anteriormente. Então, o manejo, a alimentação, a nutrição também é fundamental para o sucesso do uso da homeopatia. Os resultados que nós dispomos é fruto de trabalho de pesquisa e de uso, validação e propriedades já testados. Esses remédios, no caso da hemeriose, ele pode ser dado individualmente para cada animal que começa os sinais da doença. Algumas gotas do produto homeopático, uso oral, é evidente, pode contornar a doença. No caso da sua prevenção, esse mesmo medicamento pode ser colocado numa determinada proporção na água de bebedouro. os animais, evidente, vão fazendo a ingestão dessa água com a medicação e ele ficaria imunizado, reduzindo bastante a incidência da doença. No caso da verminose, a papeira, nós teríamos uma medicação também oral, mas que seria adicionada ao sal mineral. Então é colocada no sal mineral e o animal, ao ingerir o sal mineral, é evidente que ingere o medicamento homeopático e fica protegido contra a enfermidade. A homeopatia é mesmo uma aliada na prevenção e tratamento de endoparasitoses. Mas, pesquisador, e se os sintomas persistirem, como faz? No caso de alguns poucos animais que, mesmo lambendo sal mineral, fazendo a sua ingestão, tenham a doença, os sinais clínicos, a papeira, e a gente poderá usar um segundo remédio homeopático que deverá ser administrado só nos animais que não reagiram satisfatoriamente ao primeiro tratamento. Ah, então tá bom demais. Tá mesmo. Agradecemos ao pesquisador Farouk Zacarias pela participação aqui no Prosa. E sabe quem tem um depoimento pra dar pra gente, William? Quem, Selma? O criador de cabra leiteira, Leandro Loyola, do município de Uauá, lá na Bahia. Ele tratou os animais dele com homeopatia e conta pra gente sua experiência. Vamos ouvi-lo. Fala, produtor. Gostaria de dizer o quanto me dei bem trabalhando com homeopatia. Através de um curso que tomei lá no treinamento de Pilar, tive conhecimento do tratamento da rira preta e do verme, onde tive muito prejuízo, que antigamente morreu muito cabrito, morreu muita cabra, contanto com a rira preta como com aquela papadona inchada. E hoje, depois do tratamento, posso dar os cabritos no máximo duas vezes e os cabritos passam a rira na hora. E no verme também, colocando no sal, até o piolho erradicou. Bacana, hein? Que bom que os animais dele agora estão saudáveis. É, e se, assim como o produtor Leandro Loyola, você, ouvinte, quiser fazer o controle de endoparasitas em animais caprinos e ovinos por meio da homeopatia, ligue para a EBDA, eles vão ter o maior prazer em te dar orientações. Lá vai o número da EBDA, hein? DDD71, telefone 3116-1800. Repetindo, gente, DDD71, telefone 3116-1800. E você também pode ligar aqui pra gente do Prosa Rural, a ligação é gratuita. 0800-646-1160. Estamos terminando mais uma boa prosa. Antes de nos despedirmos, que tal a gente ouvir as novidades do Plano Brasil Sem Miséria? Boa ideia. Momento Plano Brasil Sem Miséria. 41 mil famílias do semiárido vão ser beneficiadas com a implantação de cisternas de abastecimento de água. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e visa universalizar o acesso à água a comunidades rurais de baixa renda atingidas pela seca. Por meio do programa Água para Todos, 336 municípios do semiárido brasileiro vão receber cerca de 1000 cisternas simplificadas de abastecimento de água. Vão ser implantados kits de irrigação, cisternas e pequenas barragens pluviais. Famílias de 9 estados vão ser beneficiadas. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O programa Água para Todos foi criado em 2011 e já entregou mais de 370 mil cisternas no semiárido. A meta é entregar 750 mil até 2014. Esse foi o Momento Plano Brasil Sem Miséria. Até a próxima! Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está. Mais um programa chegou ao fim, Selma. Passou tão rápido, né? É verdade. Mas semana que vem, ouvinte, a gente está de volta na sua rádio favorita. E na mesma sintonia do Prosa Rural. Até lá, ouvinte. Tchau. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, País rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Regina Genária. Edição de texto, Pedro Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Ricardo Coelho. Conteúdo, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola.